os bons e maus momentos. Quase desistimos, mas soubemos resistir e sem pôr em causa os nossos sentimentos. Hoje somos mais felizes porque nunca se acabou este amor que Deus nos deu. Então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos terça-feira, dia 29 de agosto de 2023. Espero que tivessem passado um ótimo fim de semana. E ora, então, eu chamo-me Lourenço e estou aqui com vocês das 9 até ao meio-dia com mais uma emissão que tem por título As Manhãs Românticas. E quanto à nossa meteo, hoje estamos com 10 graus esta manhã e 21 durante o dia. Já baixou um bocadinho a temperatura e estamos melhor assim, não é? Ora, então, para quem já começou o seu trabalho e acabou as suas fériasinhas, muita coragem. E para quem viaja também, que tenha uma ótima viagem, tudo bom e muita saúde. É o que eu desejo a vocês todos. E vamos ficar então com a música aqui, da nova até ao meio-dia. E vimos de abrir a nossa emissão com Marco Paulo, o melhor dos anos da vida. E vamos continuar com Roberta Miranda. E uma boa escuta e fiquem bem com a Rádio Arconcia 96.2. Eu parei pra pensar, olhar dentro de mim, fui buscar o meu. Mas parece que estou dividida no amor, num caminho sem volta. Pra saber quem eu sou, me agarrei nas lembranças de tudo que já fomos. Quando a alma gritou, percebi que o amor machucava meu ego. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei te amar com coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Ilusão dos sábios tão poetas que tanto já sofreram. Quem me feriu me espera, eu finjo que não vejo, quero cicatrizar dentro de mim você. Enquanto lá fora tu vives sorrindo, nem vou mais esperar. 9 horas e 21 minutos e vocês estão à escuta da emissão das manhãs românticas, e então estamos e continuamos com a Agatha nos braços de outro. Nas trevas do amor, à luz da saudade que quer sufocar-me e criar raízes, nem vou fraquejar com a força da dor, nem dar-me por vencida, matando-me em vida enquanto tu vives. Desta vez eu vou sair para a rua, deitar fora as marcas do passado, enfrentar-te como o sol, a lua e o mar, o fogo. Desta vez eu vou sair para a rua, fazer tudo para nos encontrarmos e provar-te que já não sou tu. Eu não vou ficar a pensar em ti, sem dormir à noite, enquanto lá longe tu dormes com ela. Nem vou mais esperar manhãs sem ter fim, para te ouvir à porta ou ver tua sombra por trás da janela. Horas e 25 minutos e continuamos então com Roupa Nova, Linda Demais. Te desejo muito além do prazer. Ora, e depois desta música vamos passar uma página do pub e a seguir viraremos com a nossa emissão que tem por título As Manhãs Românticas. Vem conquistar meu mundo.

Ora, 9 horas e 35 minutos, e viemos de ouvir uma curta página do PUB e vamos continuar com a nossa emissão que tem por título As Manhãs Românticas, e continuemos com Leandro, Tudo Me Fala de Ti. Então, uma ótima manhã para vocês todos aí desse lado, e fiquem bem à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Sonho meu, oh, oh, oh, te me dá tudo. cabeça louca de um talvez. Me basta a ilusão. Só tivesse um brilho de um luar. Eu só quero um sonho pra sonhar. Um lugar pra mim. Eu só quero um tema pra viver. Verso de um poema pra dizer que eu te aceito assim. Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver. Eu não sei se estou vivendo de emoção, mas invento você todo dia no meu coração. Deixe saudade nada mais. Por que é que os corações não são? Em 50 minutos e estamos à escuta do Roupa Nova. Os corações não são iguais. E a seguir vamos continuar com a nossa Ana Malhoa Mente. Se tu me deixas, aí eu vou morrer de dor, amor. pra mim, não, não liga pra ele, pra ele. Não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade, à felicidade. Pra mim é você. 9h54 minutos, e então estamos à escuta de Leandro e Leonardo. Pensa em mim. Chore por mim, liga pra mim. Pensar é bom, chorar não, vale a pena chorar, a gente quer alegria e temos de escutar as nossas músicas. E então continuamos com as nossas manhãs românticas e ficamos à escuta. Continuamos com Toy. Estou a dizer adeus. Não, não digo adeus, ainda estou cá. Agora só estou apenas uma hora aqui ainda, e até ao meio-dia, ainda temos mais duas. Então, fiquem bem à escuta da Rádio Arcalcial 96.2. E espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. De verdade, contigo. Ainda estou contigo, mas sem ti. Eu sei que estás, mas não te sinto aqui. E por isso vou apagar esta saudade de ser feliz. Esta saudade de ser feliz. De ser feliz. A dizer adeus, mesmo que o meu corpo teme a ficar, o meu coração desistiu de lutar pelo nosso amor, pela nossa vida. Ainda contigo, ainda estou contigo sem saber se estou a terminar ou a morrer. Resta-me chorar, lembrando sem esperança o nosso amor. Sem esperança. Oh, no. nosso amor. Estou a dizer adeus, mesmo que o meu corpo teme em ficar. O meu coração desistiu de lutar. Vida. Estou a dizer adeus, mesmo estando perto, não estarei em ti, porque a minha alma já fugiu de ti. Não quero sofrer mais, está de saída. Saída. Marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar. Vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão. São aves e feras, se tens que me deixar, que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir. Que amores se vão, são aves e verão, se 6:03, então já passamos a nossa primeira hora da missão, que tem por título As Manhãs Românticas. E continuamos então com Susana, Teu Abraço em Mim. Continuamos então com o Leandro, Não Olhe Assim. A gente às vezes se entrega demais. Olha, continuamos então com José Malhoa, não vais. Não, não digas adeus, porque ficou tudo assim. Não vais, escuta o meu coração, chorando a implorar. Não vais, volta no tempo atrás e nasce para mim. Por uma vida que vivemos, pelos filhos que nós temos, terça um pouco. Tenho tanto amor para dar. Não, não me cansa Deus. A chuva cai dos olhos meus. Não vás, deixe eu viver para ti. Não vás, volta no tempo atrás e nasce para mim. Por uma vida que vivemos, pelos filhos que nós temos, penso um pouco. A vida que vivemos, pelos filhos que nós temos, penso um pouco e fica onde estás. Não importa se crescemos, se vivemos e morremos, se amas tu, não vais. Mas o tempo passa. Mas eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim. É por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, me abraça. Mas eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você. Seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que canto, é por você. Quem é que dá vida por te amar? Faz-te sorrir mesmo a chorar. E às vezes em troca de nada. Pesada, só tu é que não vês o que foi escrito por Deus. Mas se olhares o céu, vais ver estas palavras. Essa mulher sou eu, muito embora tu não vejas. Quem dá mais do que é ser?

Olha, 10 horas, ora, são 10 e meia nas nossas ondas da Rádio Arcancel 96.2 e vimos discutir José Alberto Reis, Se Ainda Chama Por Ti. E vamos então continuar com nossas músicas e desta vez vai ser Marante, Cuida de Nós, Nossa Senhora. Ora, então esta música é dedicada de mim mesmo para todas as pessoas que estão à escuta da Rádio Arcancel e que lhe desejo muita saúde, tudo de bom e que tenham um ótimo dia de terça-feira, dia 29 de agosto de 2023, que estamos a dois dias do fim do mês de agosto. Isto passa a voar. Ora, então vamos ouvir esta bela canção. de conta que está tudo bem. E adormeço com este meu rosto no teu peito. Apaga a luz, esconde aquilo que eu já sei. Antes que chegue de novo a hora em que acordas e que vais embora, eu deitada nesta cama volto a dizer: estamos à escuta de Bruna Nombás e a seguir ficamos com Zezé e de Camargo. E vamos escutar então esta bela música que venho de descobrir. Horas 38 minutos, vocês estão à escuta da missão que tem por título As Manhãs Românticas, apresentadas por Lourenço. Então desejo-vos uma ótima manhã a todos aí desse lado.

ouverture des festivités par les trois groupes de tambours au Jbombo. Venez découvrir cette nouvelle édition de la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel. Le samedi 16 et le dimanche 17 septembre au parc de Nigrol à Fleury-les-Aubrais. Venez en famille, entre amis, mais je veille en tous. On compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Ora, 11:07 e vamos continuar com as nossas manhãs românticas e entramos na nossa última hora. Então vamos começar com uma bela música de amor. Então, boa escuta e uma ótima manhã para vocês todos. E então fiquem bem na companhia da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Que era eu, o seu amor.

Ora, 11 horas e 25 minutos e vimos de escutar Ricardo Henrique, Eu Vou Ficar Bem. E continuamos então com Roberto Carlos. Certo dia eu saí, pensando que era dono de mim, e a casa de meu pai abandonei. No caminho por onde passei, amigos eu encontrei. E à procura de aventuras eu caminhei. Mas tudo foi tão passageiro, acabaram todos meus bens. E os amigos de mim se afastaram. Me vi numa noite escura, sofrimentos eu encontrei. E da casa de meu pai recordei e voltei. E vi numa noite escura, sofrimentos eu encontrei. E da casa de meu pai me recordei e voltei, voltei, voltei, voltei, voltei. Okay.

porque ella es todo, todo en mi vida. E continuamos então com Sérgio Rossi, Eu Espero. Na tua vida não tenha lugar, ou até se um dia frente a frente digas que entre a gente nada vai voltar, e depois me fales dos teus planos, do teu filho já com 8 anos, da família, do teu mais que tudo, que te deu um mundo que eu não soube dar. Mesmo que eu te sinta noutra estrada, para lá da galáxia do meu coração, e a pouco com o tempo eu vá desvanecendo sem tua paixão. Mesmo que me digas a verdade, não sou mais uma prioridade. Não me importa ser segunda escolha daqueles que sonham e vivem de ilusão. Nem que eu viva por mais 100 mil anos, nem que eu morra a dizer que te amo, vou gritar para todo mundo ouvir o que não te disse antes do fim. Queria tanto acabar em teus braços, já velhinhos os dois lado a lado. Mas nem que o tempo não volte outra vez, nem o vento me traga um talvez, eu espero. Mesmo que eu me veja só no espelho, cada vez mais velho, e a pensar em ti, e sentir que o relógio não para, nas rugas na cara que falam por si. E não atendas as minhas chamadas, as mensagens sejam apagadas, e os amigos digam que disseste que já me esqueceste e és feliz assim. Nem que eu viva por mais 100 mil anos, nem que eu morra a dizer que te amo, vou gritar para todo mundo ouvir o que não te disse antes do fim. Queria tanto acabar em teus braços, já velhinhos os dois lado a lado. Mas nem que o tempo não volte outra vez, nem o vento me traga um talvez, eu espero. Nem que eu viva por mais 100 mil anos, nem que eu morra a dizer que te amo, vou gritar para todo mundo ouvir o que não te disse antes do fim. Queria tanto acabar em teus braços, já velhinhos os dois lado a lado. Mas nem que o tempo não volte outra vez, nem o vento me traga um talvez, eu espero. Ora, estamos à escuta então de Rossi. E a seguir vamos continuar com o nosso Marante. Dia Paizão, Eu Duvido. Uma cena louca em filme de terror. Sim,

preciso para a tua satisfação. Seguiste a via errada, escolheste a minha perdição. Não foi por não seres amada, e partiste o meu coração. Sentir-te perto de mim, poder falar dos meus projetos, gostar do meu amor sem fim, amar-te como se ama alguém que nos faz falta para viver, beijar-te as mãos para. Sete minutos, estamos a 3 minutos do final da nossa emissão, que tem por título As Manhãs Românticas, e é com esta bela canção que eu vou vos deixar, e então marcaremos encontro aqui para sexta-feira próxima, se Deus quiser, com uma emissão que tem por título O Fim de Semana à Porta. Ora, espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na companhia da Rádio Arcanciel 96.2 e com as belas músicas românticas. Então, para vocês, um ótimo dia, que eu vos desejo, e tudo bom, muita saúde, e então estaremos cá sexta-feira, se Deus quiser. E daqui a pouco vamos deixar com a RDP Internacional para vocês ouvir algumas informações lá de baixo e ficarem ainda à escuta da Rádio Arcanciel. E então, amanhã, espero que vocês encontrem aqui o Vítor. Vítor amanhã que estará cá, penso eu, com mais uma emissão com Portugal em Festa. Então, até lá, bom apetite, um ótimo dia para todos, um grande abraço e até sexta-feira, se Deus quiser. Sim, sim, tenho que ir embora porque está na hora. Então, até terça-feira, se Deus quiser. RDP internacional. Longe da vista, perto do coração. Onze horas da manhã em Portugal continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. A plataforma Mega vai voltar a estar aberta por 3 dias para corrigir as emissões de vouchers para os alunos do 3º e 4º ano da escolaridade. A Confap considera que a medida chega tarde demais. O Vaticano esclarece que o Papa não quis glorificar o imperialismo russo quando falou aos jovens da história do país. Dia de sol em Portugal continental, Madeira, céu em geral pouco nublado. Nos Açores estão previstos aguaceiros fracos. Informação com Augusto Henriques. A plataforma Mega, que dá acesso aos vales para levantar os manuais escolares, vai voltar a abrir por 3 dias para a correção de situações relacionadas com os livros para o 3º e o 4º ano de escolaridade. Em causa estão situações de livros recusados pelas escolas na altura da devolução, o facto que bloqueia aos encarregados de educação a emissão de novos vales. Felinto Lima, o presidente da Associação Nacional de Agrupamentos de Escolas Públicas, ouvido pela Antena 1, considera que foi encontrada uma solução de compromisso. Nós tivemos a informação da parte do Ministério da Educação que amanhã, dia 31 e dia 1 de setembro, podemos, a título excepcional, as escolas podem reabrir a plataforma Mega, por forma a efetuar correções, atualizações relacionadas somente com os manuais escolares do 3º e do 4º ano de escolaridade. Podemos inibir algumas situações, portanto, penso que é uma posição sensata e correta da parte do Ministério da Educação dar esta oportunidade às escolas de retificar, de atualizar alguns dados que nós, entretanto, colocamos nesta plataforma. Felinto Lima volta a sublinhar que os manuais escolares continuam a ser concebidos para serem escritos pelos alunos, o que torna depois complicada a sua reutilização. Já a presidente da Confap diz que esta medida chega tarde demais, resolve apenas parte dos problemas verificados, explica.